um só coração. O avivamento explodiu. A força de uma geração nos quatro cantos do Brasil. Aonde nossa voz chegou e a chama que se acendeu. Um tempo novo começou e o nosso sonho aconteceu. Eu faço parte, eu decidi. Acendeu. Um tempo novo começou. O nosso sonho aconteceu. Eu faço parte, já decidi.